na maioria mal acabadas. A violência no lugar tava distante, distante. Tranquilidade e paz quase constante. Mas evoluir é natural, natural. É nem que seja para o mal, é para o mal, para o mal. As gomas se multiplicaram, muitos moleques agora se casaram. Muito tempo se passou, muita coisa que mudou. Daquele tempo pouco sobrou, vários manos desvirtuaram e no caminho do mal ingressaram. Como se fosse hoje, ainda me lembro quando chegava mês de dezembro, mapa de pipas no ar, no ar. Vários moleques corriam sem parar, aquele mesmo moleque que só pensava em brincar. Agora pipa uma merda que vai o matar. Agora pipa uma merda que vai o matar. Faz um bairro pobre, faz um bairro portinho. Pobre, faz um bairro pobre, yeah. Faz um bairro pobre, faz um bairro Alvina. Pobre. Crise das cotidianas agora é natural. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, yeah. Mais um bairro pobre, mais um bairro casqueiro. Pobre. Crise das cotidianas agora é natural. Você como eu sabe qual é o baque que injuri não poder impedir. Que de bobeira mais humano se acabe, que de bobeira mais humano se mate. Na infância, amizade verdadeira, falsidade agora é coisa corriqueira. Hoje em dia amigo por dinheiro, segue você apenas pelo cheiro. Tem muito sangue e suga, que além de tudo nunca muda. Muito otário gasta o que não tem, anda na onda, se veste bem, mas esquece do fundamental. Saco vazio, não para em pé, em pé, é, assim que é, assim que é, mano, bota fé. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, yeah. Mais um bairro pobre, mais um bairro esperança. Pobre, esperança. Crise das cotidianas agora é natural. Mais um bairro pobre, mais um bairro Arial. Pobre, mais um bairro pobre, yeah. Mais um bairro pobre, mais um bairro Campo pobre, pobre. Crise das cotidianas agora é natural. Às vezes tento achar um culpado, procura saber o que deu errado. Porque muitos seguiram outro lado, porque muitos seguiram o caminho errado. Ontem de madrugada fizeram meu varal, roubaram quase nada, mas que me deixa enfurecido. É que o filho da p*** deve ser meu conhecido. Quer roubar? Rouba direito, não leva o pouco do pobre. Procura quem tem dinheiro, levar um par de tênis usado. A essa hora o dinheiro já foi queimado. Fez a loucura demais, algum aloprado. Ladrão de galinha safado, comparado ao resto isso não é nada. Já vi muitos que morreram em tretas erradas, surpreendido nas ruas por uma calada. São desses tipos que contam vantagem, mas que sempre perde a viagem. Mas que sempre, sempre, sempre perde a viagem. Não é preciso falar gíria para ser da malandragem. É preciso ter coragem, não fazer bobagem. Malandragem de verdade é viver. Malandragem de verdade é saber viver. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre. Crise das cotidianas agora é natural. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre. Laguna mudou do número de casas, de casas, no volume de quebradas, quebradas. Mas o pobre continua sem eira nem beira. E pela estrada de terra sempre come poeira. E quando chove segura a lama, barraco alagado, lá se vai a grana que o humilde trabalhador conquistou com sangue e suor. Nessa discriminação, nessa humilhação, casa de rico tem bairro, condomínio Ilha Bela, barraco de pobre, haha, nasce mais uma favela. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro Lagoa Preta. Crise das cotidianas agora é natural. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre. Crise das cotidianas agora é natural. Mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, mais um bairro pobre, yeah. Só mais um, igual a tantos outros por aí. Bairro pobre é bairro pobre em qualquer lugar. Tem que saber entrar e chegar, respeitar pra ser respeitado.